Saiam de Saigon e vão para Selma. Retirada incondicional de todas as tropas americanas e ajuda no Vietnã. Paz sim, pacificação não. Procurado por assassinato. Medo e delírio em Las Vegas. Aquele que faz de si um animal, livra-se da dor de ser um homem. Dr. Johnson. Estávamos em algum lugar perto de Boston, do deserto, quando as drogas começaram a fazer efeito. Distribuição Universal. Versão brasileira Cinevídeo. Eu me lembro de ter dito... Eu tô me sentindo um pouco aéreo. Dirijo você. De repente teve um estrondo horrível à nossa volta e o céu se encheu de morcegos gigantescos que revoavam aos guinchos em torno do carro e uma voz gritava. Meu Deus do céu, que animais são esses? Meu Deus! O que é isso? Você disse alguma coisa? Deixa pra lá. Sua vez agora. Pra que falar dos morcegos? Logo, logo o infeliz iria vê-los mesmo. Tínhamos dois sacolés de maconha, 75 bolinhas de mescalina, 5 folhas de um ácido poderoso e um saleiro com cocaína pela metade. Uma galáxia inteira multicolorida de energéticos, sedativos, estimulantes do riso, do grito, além de uma garrafa de tequila, uma de rum, uma caixa de cerveja e meio litro de éter. E duas dúzias de afrodisíacos. Não que precisássemos de tudo aquilo para a viagem, mas quando se entra numa de colecionar drogas, a tendência é ir ao extremo. A única coisa que realmente me preocupava era o éter. Não existe nada nesse mundo mais débil, mais irresponsável e mais depravado do que um homem chapado com éter. E eu sabia que não ia demorar para chegarmos a esse ponto. Segundo o relatório da subcomissão da Câmara, as drogas ilegais mataram 160 soldados americanos no ano passado, 40 deles no Vietnã. As... Um tapa em cima da linha. Sentado à toa na estação central de trem. Um tapa em cima da linha. Um tapa, hein, filho? Doce erva, doce, doce erva. Imagina quando ele vira os morcegos. Tchau! Vamos dar uma carona pra ele. Não! Peraí! Não podemos parar aqui. É território dos morcegos. Que maneiro! Eu nunca andei de conversível. É mesmo, né? Então, deve estar louco pra dar uma voltinha. Somos seus amigos. Não somos iguais aos outros. Escuta aqui. É sério? Corta essa, senão eu jogo as sanguessugas em você, entendeu? Entra. Por quanto tempo seguraríamos a onda? Quanto ia demorar para um dos dois começar a delirar e falar bobagens pro rapaz? E o que ele pensaria? Este mesmo deserto solitário foi o último paradeiro da família Manson. Será que ele fará a terrível associação quando meu advogado começar a gritar por causa dos morcegos e das arraias gigantes atacando o carro? Nesse caso, é. Teremos que arrancar a cabeça dele e enterrá-lo em algum lugar. É evidente que não podemos deixar o rapaz sair dessa. Ele nos deturaria alguma autoridade policial daquele cafundó e eles viriam para cima da gente como cães. Nossa, eu falei isso? Ou eu pensei alto? Eu estava falando? Será que me ouviram? Fica frio. Ele só está admirando o formato do seu crânio. Não, obrigado. Talvez seja melhor eu conversar com o rapaz. Eu tenho asma. Quem sabe, se eu explicar, ele se tranquilize. Tá legal, escuta. Tem uma coisa que você precisa entender. Tá me ouvindo? Ótimo. Eu vou te passar o panorama da viagem. É uma tarefa de alta periculosidade, com nuances de extremo risco, pessoal. Eu só não estou em jornalismo. É um lance importante, moleque. É uma história crítica. Senta aqui! Senta! Tira suas mãos do meu pescoço! Calma, calma, calma. Nossas vibrações estavam péssimas. Mas por quê? Não havia comunicação dentro do carro? Será que descemos ao nível de animais irracionais? Eu quero que saiba que aquele homem ao volante é meu advogado. Não é qualquer bundão que eu achei na estrada. Ele é estrangeiro. Pelo que eu sei, ele é samoano. Mas isso não é o caso. Você é preconceituoso? Eu não. É, eu achei que não fosse. Porque apesar da raça, aquele homem é muito importante pra mim. Caramba, esqueci da cerveja, tá fim? Não. Tá fim de um éter? O quê? Então, deixa eu falar. Tá legal. Vamos ao que interessa. 24 horas atrás, vocês estavam sentados na mesa do Hotel Beverly Heights. Na varanda, é claro. Tomando coquetéis com bolinhas de mescalina. Nos escondendo da realidade brutal desse nosso sórdido ano de 1971. E aí os homens vão ficar uma arada comigo, né? Talvez seja a ligação que estava esperando esse tempo todo, senhor. Talvez. Alô? Sério? Falou. É? Por que não? É, tá. Então, combinado. Era o QG. Querem que eu... Obrigado. Querem que eu vá para Las Vegas e faça contato com um fotógrafo português chamado Lacerda. Ele terá os detalhes. Eu só preciso ir para a suíte à prova de som e ele me procura. O que acha? Parece um tremendo pepino. Vai precisar de muito aconselhamento jurídico enquanto durar a tarefa. É mesmo. Como seu advogado, eu aconselho a alugar um conversível bem veloz. Vai precisar de cocaína também. E um toca-fitas para músicas especiais. Camisas coloridas. E ficar fora de Los Angeles por pelo menos 48 horas. É, lá se vai meu fim de semana. Porque naturalmente eu vou ter que acompanhar você. E tem outra coisa, a gente precisa se armar. Até os dentes. É? Por que não? Você vai fazer uma coisa? Faça direito. Este é o sonho americano em ação. Esperem! Seria burrice nossa não cumprir essa missão. Pois é. Temos que ir logo. A matéria é sobre o quê? É a 20%. É a mais importante corrida off-road para motocicletas e bugs na história do esporte. É um espetáculo fantástico em homenagem a algum magnata, dono do luxuoso Mint Hotel no centro de Las Vegas. Pelo menos é o que diz no release. Como seu advogado, o aconselho a comprar uma motocicleta. De que outro jeito vai cobrir o evento com propriedade? É. A gente vai ter que improvisar. Puro jornalismo, Gonzo. Você... Foi moleza. Difícil foi descolar o carro e o gravador às 18h30 numa sexta-feira à tarde em Hollywood. Tá ótimo. Falou, aguenta aí. E daí que o cara tem um bom cartão de crédito? É isso aí. Não engula essa conversa mole. Sempre usam esse artifício. Tem ideia de com quem está falando? Tem alguma ideia? Eu chego aí em meia hora. Tem que passar numa loja de som. Pra cobrir toda essa despesa, só crédito ilimitado. Caramba, vai correr tudo numa boa. Vocês samoanos são todos iguais. Não tem fé na decência intrínseca da cultura do homem branco. A loja estava fechada, mas o vendedor disse que aguardava se a gente corresse. O que nos atrasou foi o atropelamento de um pedestre à nossa frente. E tivemos problemas outra vez na locadora de veículos. Olá, Sr. Duke. Está tudo pronto. É só dar o seu autógrafo e está liberado. Tá bom. Ah, eu sei que vai tomar cuidado com esse carro, não é? Claro. Deixa comigo. Não, não, não, não. Minha nossa. Você desceu um ressalto de meio metro sem reduzir a velocidade. Estava a 70 km por hora, não é? Ah, oi. Não houve nenhum estrago. Hã? Geralmente eu testo a transmissão dessa forma, com a parte traseira. Essa caneta é muito boa. Hã? Eu suponho que os senhores não andaram bebendo, né? Não, eu não. Somos responsáveis. Droga! Levou minha caneta! Malditos hippies! Passamos o resto da noite reunindo as tralhas e pondo no carro. Depois caímos dentro da mescalina e fomos nadar. Nossa viagem era diferente. Ia ser uma clássica afirmação de tudo que é honesto e verdadeiro no caráter nacional. Uma entusiástica saudação às fantásticas possibilidades da vida neste país. Mas só para aqueles com muita garra. Isso, moleque, a gente tem de sobra. Pode crer! Meu advogado compreende esse conceito, apesar da deficiência racial. E você? Ele disse que compreendia, mas eu podia ver em seus olhos que não. Ele estava mentindo pra mim. Remédio! O quê? Remédio! Remédio? Ah, o remédio! Tá! Remédio. Aqui, ó! Não se preocupe, esse homem sofre do coração, ele tem angina de peito, mas nós temos a cura para o problema. Olha aqui, ó. Toma, meu filho, toma. Inspira fundo. Inspira fundo. Inspira. Inspira, garotão. Tá bem melhor, né? Agora pro médico. Mas o que é que... O que é que a gente está fazendo aqui no meio do deserto? Alguém chame a polícia. Precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda. Ajuda! Ajuda! A verdade... Verdade? É que estamos indo para Las Vegas. É. Para apagar um barão da heroína chamado Henry Selvagem. Verdade. Por quê? Porque eu conheço ele há anos e ele nos passou a perna. E você sabe o que isso quer dizer. E você sabe o que isso quer dizer, não sabe? Não. Henry Selvagem está encomendado. Está encomendado. E vamos arrancar os pulmões dele. Comer os pulmões dele. Aquele safado não vai se dar bem. O que que acontece nesse país para um panaca daqueles passar a perna em um doutor de jornalismo? Você consegue me explicar isso? Ei! Obrigado pela carona. Eu gostei de vocês, sério. Não se preocupe comigo. Toma uma cerveja. Não se preocupe comigo. Droga! Poxa, tava gostando dele. Chega pra lá. Viu os olhos dele? A gente tem que se mandar à Califórnia antes que o garoto encontre o policial. Chega pra lá, pastor. O garoto ficou apavorado. É o pai. Era imprescindível chegarmos ao Mint Hotel antes do prazo final para registro da imprensa. Caso contrário, teríamos que pagar a suíte. Caramba! Você viu o que, que Deus fez com a gente, cara? Deus não fez nada, foi você. Você é um traficante de narcóticos, eu sabia. Essa cocaína era pra gente, um cretino. Seu miserável filho da mãe! Aí, toma cuidado. Tem muito urubu por aí. Vão deixar seus ossos limpinhos antes do sol nascer. Seu destrambelhado. Mentira. Sua metade do ácido da alegria. Come. É. Valeu. Quanto tempo eu tenho? Como seu advogado, o aconselho a dirigir na velocidade máxima. Vai ser um milagre a gente conseguir chegar lá antes da sua transformação no animal alucinado. E aí, tá preparado pra se hospedar num hotel em Las Vegas com nome falso na intenção de cometer um delito grave com a cabeça cheia de aço? Eu espero que sim. 30 minutos. Estava em cima da hora. Não faça aposta com maconha. Em Nevada, posse 20 anos, tráfico perpétuo. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. Mint 400, corrida no deserto. Pegue logo o ticket. Estamos com muito movimento hoje. Pegue o ticket. Pegue. Pegue o ticket. Eu preciso dele? Vou me lembrar do seu rosto. Não há como explicar o terror que eu senti. Eu suava em bicas. Meu sangue é espesso demais para minha fada. Eu nunca fui capaz de explicar o que acontece comigo nesse clima. Legal. Calma. Fica tranquilo. Nome, categoria e filiação na imprensa. Nada mais. Ela é garçonete, uns 16 anos. Arrancaram a cabeça bem ali, no estacionamento. Depois fizeram perfurações de todo tipo e sugaram sangue. Estavam atrás da glândula pineal, cara. É. Não. Como vai sua mãe? Ignore essa droga terrível. Não, por aqui tá tudo bem. É fingir que nada está acontecendo comigo. Oi! Ai! Eu me chamo... Paulo Duque. Eu estou na lista. Almoço grátis. Tudo que eu tenho direito. Cobertura total. Eu trouxe o meu... advogado. Eu estou vendo que o nome dele não está na lista, mas temos que nos hospedar nesta suíte. Temos que nos hospedar nesta suíte. Qual é o lance? Como é que vai ser? Sua suíte ainda não está pronta. Mas... Não! Não fizemos nada ainda! Deixa, eu cuido disso. Esse homem sofre do coração, mas eu trouxe os remédios dele. Eu sou o Dr. Monzo. Prepare a suíte dele imediatamente. Estaremos no bar, tá? Você, eu não sei, mas eu já estou ficando meio alta com esse drink. Cai fora, cai fora, cai fora. Tá, eu gostei da maneira como você acha. E aí? Vem. Vem. Vem, vem. Vamos comer uns amendoins. Esse negócio faz bem pra você. Amendoim, cara. Amendoim. Dois cuba livres, cerveja e mescal pra acompanhar. É pra já. Você deve ser de Libra. Quem é a Lacerda? Lacerda? É, tá esperando a gente no 12º andar. Quarto 1250. Lacerda. Eu não me lembrava. O nome não me era estranho, mas eu não conseguia me concentrar. Coisas terríveis aconteciam à nossa volta. Pede uns calçados pra golfe. Senão a gente não vai sair desse lugar vivo. É impossível andar sobre essa nojeira toda. Não tem como firmar o pé. How can I bear to see your heart break? To see your heart break. Imprensa, inscrições aqui. Eu estava metido num zoológico de répteis. E alguém estava dando bebida para essas criaturas. Não ia demorar para os répteis nos estraçalharem. Manda vir logo os sapatos para golfe. Santa Mãe de Deus, olha para aquele bando ali. Viram a gente. É a mesa da imprensa. A gente precisa se inscrever para ganhar a credencial. E aí? Tá pronto? Tá pronto? Anda, vem logo. Espera, não me deixa aqui. Bom, dois sanduíches duplos e mais dois sanduíches duplos. Um, dois, três, quatro coquetéis de camarão e 9 toranjas fresquinhas. Vitamina C. Nunca é demais. 4 frangos. Tem um troço enorme no céu. Uma garrafa espécie de rum. Sei lá, parece uma cobra elétrica vindo da nossa direção. Atira nela! Uma caixa de cereais? Não, ainda não. Quero estudar os hábitos dela. Ah, vocês motociclistas têm muito apetite. Ah, eu preciso do carrinho. É, eu tenho que devolver o carrinho, tá? Obrigado, mas o carrinho tem que ser devolvido. Não esquece, eu volto. Fui atingido. Velhado, eu deixo você sozinho por 3 minutos e você começa a dar bandeira, a gritar que está vendo répteis. Tá falando de quê? Você apavorou aquelas pessoas, quase que chamam a polícia. Sim, senhor, foi sorte sua eu ter voltado a tempo. Não chega perto de mim, não chega perto de mim! Me deixe em paz. Nós ganhamos passes na imprensa, foi pra você ir lá trabalhar. O que foi isso? Aquela cena até me deixou sóbrio. Quem bateu? À medida que o bombardeio continua... Só um minuto. A tendência é o aumento do número de vítimas na região. Não. Estima-se que o saldo de mortos nos conflitos já esteja em mais de 30 mil. Eu sou o Lacerda, seu fotógrafo. Os vídeos já somam 100 mil conforme os últimos relatórios. Duke? Está ali atrás. Duke? Duke? Oi! Eu sou Lacerda, seu fotógrafo. Você não é português? Que pena que vocês perderam a inscrição das motos. Meu irmão, cada uma... Olha, tinha moto americana, moto japonesa, moto alemã... Eram verdadeiras... granadas de mão. Eram potentes. Só máquina da pesada. Tinha moto de trilha, moto de corrida, mas todas elas, todas muito velozes, velozes e competitivas. Vai ser uma corrida incrível. Eu já sei por onde sai. A gente sabe o que está armando. Escuta aqui. Ele tá mentindo pra gente. Eu vi nos olhos dele. Olhos? A agência de notícias confirmou os últimos. Pânico, Vietcong. Desliga essa porcaria! Apenas pessoal autorizado. Os corredores estavam prontos ao amanhecer. A tensão era grande. Em algumas esferas, o Mint 400 é um evento muito mais badalado que o Super Bowl, o Kentucky Derby e as finais do Lower Oakland Roller Derby. Tudo junto. Esta corrida atrai um tipo muito especial. Tudo bem. Estava na hora de pôr os pés no chão, refletir sobre essa tarefa detestável e lidar com ela. Era hora de trabalhar. Aqueles de nós que haviam passado a noite em claro não estavam no espírito de café com rosquinhas. Nós queríamos uma bebida forte. Éramos, afinal de contas, a nata absoluta da imprensa esportiva nacional. Atira! Estávamos reunidos aqui em Las Vegas para esse momento especial do esporte. Isso é para ser levado a sério. Barraca da imprensa. Façam suas apostas. Façam suas apostas. Eu não falei? Vejamos. Mate o corvo e a cabeça morre. Luta de Ali versus Fraser. Loucura. Um fim adequado para os anos 60. Ali derrotado por um hambúrguer humano. Os dois Kennedys assassinados por mutantes. Vão dar a largada. Que droga, vão dar a largada. Vamos nessa. Senhoras e senhores, bem-vindos à largada da corrida 2400 do deserto. Valendo $50 mil, prêmio que irá para o vencedor. E agora é a largada dessa exaustiva e empoeirada prova de motocross. É isso aí. A poeira começa a levantar no chão do deserto. É isso aí. Nosso segundo grupo de 10 assume a posição. Outros potentes e velozes. Aqui estamos nós. Estamos todos pra largada. É bandeira verde e lá vão eles. Mais uma vez largada com muita poeira subindo. É isso aí. Agora vem o terceiro grupo. Lá vamos nós. Número 45 desalinhado na quarta posição. Ele engasga! É melhor que descerem aquelas montanhas. Umas 190 motocicletas esperavam para largar. Dá uma cerveja. Estavam programadas para largar 10 de cada vez, a cada 2 minutos. Aqui está, amigo. Caramba, que dia é hoje? Sábado? Parece mais que um domingo. Ô, pessoal, viram a corrida? Às 10 horas, eles já tinham se espalhado pelo deserto. Não era mais uma corrida, já era uma prova de resistência. A ideia de fazer a cobertura jornalística convencional dessa corrida era um absurdo. Oi! Que maravilha, hein? O quê? Anda, vem pra cá! Eu vou tentar diferentes combinações de lentes e filmes até encontrar alguma coisa que funcione aqui nessa poeira. São metralhadoras! Estão atirando na gente! Metralhadoras! Estamos numa zona de guerra! Tira a gente daqui! Rápido! Rápido, cara! Vão matar a gente! Pelo amor de Deus! Eu acho que a imagem tá legal. Tá vendo ali? Muito legal. Meu Deus. Meu Deus. Onde é a corrida? Eu não sei. Somos apenas americanos patriotas, como vocês. Vocês pertencem a qual unidade? Somos da imprensa esportiva. Gente do bem. Legal, legal. Baracas contratadas. Vamos embora. Assassinos! Atrás dele! Tás. De volta à linha de largada. Não. Nós temos que continuar. Nós temos que ter cobertura total. Eu senti que era hora de uma dolorosa reavaliação de toda a situação. Está despedido. Seu traste. Entra na poeira, rapaz! A corrida estava definitivamente em curso. Eu presenciei o início. Disso eu tinha certeza. Mas e agora? O que será agora? Liga o rádio. Liga o toca-fitas. Agora desce esse vidro. Vamos saborear o vento fresco do deserto. É isso aí. Assim tá gostoso. Agora sim, controle total. Dando um giro pela avenida numa noite de sábado em Las Vegas. Dois velhos parceiros num conversível vermelho. Bêbados. Chapados. Alucinados. Gente boa. E roubo. Estão metendo a mão. 29 centavos o cachorro quente. O que estamos fazendo aqui? Viemos para nos divertir ou para trabalhar? Trabalhar, é claro. Agora sim. Red Blue e uma garrafa de moscatel por 20 dólares. Como seu advogado, aconselho a passar no Tropicana para ver o Will Lombardo. Está com um espetáculo no Blue Room. Por quê? Por quê? Por quê o quê? Porque eu pagaria os meus dólares suados para ver um cadáver. Você eu não sei. Mas no meu ramo, é importante ser descolado. O que você pensa que está fazendo? Aqui não é área de estacionamento. Tem que tirar seu carro. Não pode estacionar seu carro aqui. Por favor, senhor. Quê? Não pode estacionar. Ei, não pode estacionar seu carro aqui. Por quê? Não é adequado para estacionar? Adequado? Você está em cima da calçada. A gente quer estacionar o carro. Aqui não é estacionamento. Não pode parar aqui. Não pode estacionar em cima da calçada. Deve ser um show badalado. Por favor, senhor. Dirigi desde Los Angeles para ver esse show. Somos amigos da Debbie. Vamos estar. Este era o território de Bob Hope, de Frank Sinatra, de Spiro Agnew. Um lugar estilo fórmica de primeira e palmeiras de plástico. Obviamente, um refúgio de alta classe para os esbanjadores. Quer dizer que você quer ser atriz? Ela já começou? Já está no palco? Sim, ela está. Lamento, senhor, a casa está lotada. A gente veio lá de Los Angeles para ver esse jogo. Eu já disse que a casa está cheia, não tem mais lugar. Eu tô me lixando para esse lugar. Somos amigos da Debbie. A gente caía na gandaia junto. Entendo. Tá disposto a enfrentar o tribunal? Depende. Vem aqui falar comigo um instante. A sua atitude constitui quebra de confiança. Em Nevada, isso é ilegal. Qual é o seu nome? Meu nome? É. Tony Pizzicato. Tony Pizzicato, tá bom. Posso saber o nome do senhor? Pela minha carteira de motorista. Acho que já nos vimos antes. Talvez eu dê um jeito pra vocês entrar. Muito obrigado, viu? Mas terão que ficar de pé lá nos fundos. Depois de muita falação, ele nos deixou entrar de graça. Desde que ficássemos quietos no fundo do teatro e não fumássemos. Apaga. Apaga. Senhoras e senhores, o deserto íntimo orgulho de apresentar é a única, a incomparável senhorita Debbie Reynolds. Boa noite, senhoras e senhores. É muito bom estar aqui junto com vocês, pessoas maravilhosas. Agora é hora de rock and roll. O que está acontecendo? Seu palhaço! O quê? Eu vou descobrir onde você mora e vou incendiar sua casa, desgraçado! Hein? Qualquer dia desse, eu coloco uma bomba naquele lugar. Circo Bazooka. Venham todos. Divertimento para toda a família. Beleza. Chegamos. O lugar é esse. Aqui ninguém vai sacanear a gente. Cadê o Éter? A mescalina venceu. Por que não? Praga de Éter. Ele faz você se comportar como um bêbado nos velhos romances irlandeses. Perda total das habilidades motoras básicas. Visão embaçada, falta de equilíbrio, língua dormente. A mente recua, horrorizada. Incapaz de se comunicar com a coluna vertebral. O que é interessante, porque você consegue observar seu comportamento horroroso, mas não pode controlá-lo. Você se aproxima das roletas e sabe que ao chegar lá, terá que dar $2 para o homem deixar você entrar. Mas quando você chega lá, tudo dá errado. Um sujeito do Rotary lhe dá um empurrão e você pensa, o que tá vendo aqui? O que foi? Aí você se ouve balbuciar. O cachorro cruzou com o Papa. Eu não tive culpa. Ele não tem culpa. Eu não tive culpa. O éter é a droga ideal para Las Vegas. Nessa cidade, eles adoram bêbados. São cordeirinhos. Vamos lá, Bruno, vamos. Tenta ficar. Então eles atravessaram a gente pela roleta e largaram a gente lá dentro. Tá legal. Senhoras e senhores, meninos e meninas, visitantes de todas as idades, o Circo Cassino Bazooka orgulhosamente apresenta os Felinos Voadores. O oficial aprende a lidar com coisas do tipo ver a sua avó morta subindo pela sua perna com uma faca nos dentes. Mas ninguém é capaz de dar conta de toda essa doideira. O Circo Bazooka é o que o mundo da badalação faria num sábado à noite se os nazistas tivessem vencido a guerra. Aquilo era o Sexto Reich. Façam suas apostas onde todo mundo é ganhador e ninguém é perdedor. Venham e os bolinhos nos mamilos do travesti gigante com cobertura de algodão doce. Vamos chegando! Essa máquina é fantástica! Por apenas 99 centavos, a sua imagem com 60 metros de altura aparecerá em um telão no centro de Las Vegas. Por mais apenas 99, você pode ter uma mensagem de voz. Pode dizer o que quiser, amigo. Todo mundo vai te ouvir. Você vai ter 60 metros de altura. Vamos chegando, vamos O efeito chegando. Do éter estava passando. O do ácido já tinha passado há muito tempo. Mas o efeito da mescalina estava forte. Atire neles. A mescalina de qualidade demora para pegar. A primeira hora é só espera. Quando vai chegando a metade da segunda hora, você começa a xingar o fornecedor, porque nada acontece. E aí... Sai! Eu não queria falar isso, mas esse lugar tá começando a me afetar. Eu acho que tá me dando medo. Besteira. Viemos aqui para encontrar o sonho americano. Estamos no meio do furacão. Quer desistir? Não percebe? Achamos o centro nervoso. É isso que me dá o medo. Olha ali. Que... São duas mulheres transando com um urso polar. Não me fale essas coisas. Agora não. É meu último drink. Quanto pode me emprestar? Não muito. Por quê? Porque eu tenho que ir. Ir? É. Sair do país. Não. Senta aí, senta. Você vai ficar sóbrio em poucas horas. Senta logo aí, cara. Quer parar de brincadeira? É sério. Mais uma hora nessa cidade e eu mato alguém. Tá legal, te empresto uma grana. Podemos ir? Quero sair rápido. Tá bom, vamos pagar a conta. Vai levantando, devagar. Será uma longa caminhada. Como, senhor? Pagam você pra transar com aquele urso? O quê? Como é que é? O que foi que ele disse pra mim? Ele tá louco. É melhor tomar conta do seu amigo. Dona, senhor, bebê, jovem, sei lá, tem troco, toma. Olha, acho que isso aqui dá. Vai, com certeza. Toma. Oi, vamos lá pra baixo apostar. Vocês não desistem, né? Pra onde ele foi? Pra onde ele foi? Onde é que essa coisa vai parar? Parar? Para essa coisa. Para. Não vai parar. Para! Esse negócio não para. Não se mexa. Você vai dar a volta. Pra onde ele foi? Ah, olha ele aí. Oi, solta. Ai, rápido, como um coelhinho. Vai, pula. Não. Solta, pula. Não. Medroso de uma figa. Vamos. Show! Venham fora! Vamos. Tá, você vai pra cadeia e eu vou embora. Anda desajustado. Olha aqui, pessoal. Olha que maravilha. Você viu aquilo? E você gostou? Olha que beleza. Vamos. É que o filho da mãe me deu um chute nas costas. É, deve ter sido o bartender. Te bateu pelo que você disse à garçonete. As vacas vão me matar. Eu vou ser morto por bissexuais. Vamos cair fora daqui. Onde é o elevador? Não chega perto do elevador, não. É isso que eles querem que a gente faça. Vão nos trancar numa caixa de aço e vão nos levar pro porão. Vem, cara. Vem. Não corre, não. Querem uma desculpa pra atirar na gente. Você dirige. Você dirige. Tem alguma coisa errada comigo. Ai! Porta errada. Porta errada. Las Vegas não é uma boa cidade para as drogas psicodélicas. Ali. Vibrações altamente ameaçadoras nos rodeavam. Finalmente chegamos ao quarto. Mas a chave não queria abrir a porta. Desgraçados, trocaram a fechadura. Não avisaram. Devem ter revistado o quarto. A gente está ferrado. Cuidado! Cuidado! Cuidado! Tranca tudo! Usa as correntes! Não tem ninguém aqui. Tá bem melhor. Bem melhor aqui dentro, né? É. De onde é que veio isso aqui? O quê? É do Lacerda. É. Eu achei que podia ser útil. Pra quê? Pra quê? Bom, pra gente poder ir lá em cima e tirar ele da cama com uma mangueira de incêndio. Por que não deixamos aquele infeliz em paz? Ele me disse que ia dormir cedo, então... Eu sabia! Ele roubou a minha garota, cara. Tá falando da Loura com a equipe de filmagem? Nossa, será que ele pegou ela? Tudo bem, pode rir. Ri bastante. Ele deve estar fazendo elas virar os olhinhos. Vocês brancos são todos iguais. Todos iguais. Meu Deus, onde é que você arranjou essa faca desse tamanho? É, eu pedi pro serviço de quarto. Eu preciso de alguma coisa para cortar esse limão. Limão? Que limão? Eles não tinham limões, não crescem no deserto. Aquele desgraçado, filho da mãe. Devia ter acabado com ele quando tive a chance. Agora ele tá com ela. Ele roubou a minha garota. É. Eu me lembro dessa garota. Tivemos um problema com ela no elevador poucas horas antes. Meu advogado tinha feito uma besteira. Logo que eu te vi, eu achei que você era repórter. Ainda bem que eu topei participar desse evento. Minha equipe e eu vamos fazer uma reportagem. Vamos passar uns dias aqui. Deve ser um motociclista. O quê? Ela falou com você. Qual a sua categoria? Categoria? Que papo é esse, hein? Qual o seu veículo? É que nós viemos fazer uma filmagem da corrida para uma série de televisão. E eu estava pensando em usar você. Quer me usar, é? O meu veículo é um... Pelo amor de Deus, eu pensei. Lá vai ele. O veículo é bem grande. É dos grandes. Há muita potência. Vincent Black Shadow. Somos da equipe técnica. Conversa. O quê? Conversa. Eu acho que tem um vagabundo metido a... Chega pra lá. Acho que tem um vagabundo metido a besta aqui nessa cidade. Vagabundo, rosadinho. Olha, sou melhor tá fazendo do que falando. Tudo bem. Tem fogo? Não. Não. Parece que não me leva a sério. Tire esse sorriso da cara. Eu conheço esses caras. Continua me provocando, otário. Continua me provocando. Quer impressionar ela? Vai! Pressiona ela! Vai! Pressiona ela! Ai, caramba. Tá legal. A polícia tá vindo! Droga! A polícia tá vindo atrás de você! Me dá essa chave! Me dá logo a droga na chave! Larga a faca. Eu andei o dia inteiro. Anda. Ela tá no meu bolso. Anda. Caramba. Agora é sério. A gata sentiu. Ui. Ela tá caidinha por mim. É, olho no olho. É. Boa. Espera aí. Vamos lá em cima castrar aquele safado. Eu assumo a culpa. Por que não deixa o cara em paz? Você fez algum acordo com ele? Ajudou ele a ganhar a garota? Eu acho melhor você largar essa faca e colocar a cabeça no lugar. Vou lavar o carro. Você aprende uma coisa depois de anos lidando com viciados. Você pode dar as costas para uma pessoa, mas jamais dê as costas para uma droga. Principalmente quando esta droga está segurando uma faca afiada na direção dos seus olhos. O que eu fazia aqui? Qual era o significado dessa viagem? Estaria eu vivendo a alucinação de alguma droga? ou eu realmente tinha vindo a Las Vegas para fazer uma matéria. Quem são essas pessoas? Esses rostos? De onde eles vieram? Parecem caricaturas de vendedores de carros usados de Dallas. E olha só, tem um bando deles aqui às 4:30 da manhã de domingo. Continuam perseguindo o sonho americano. Aquela visão do grande ganhador emergindo no caos do último minuto antes do amanhecer num velho cassino de Las Vegas. É o 20. Obrigada. Vamos lá. Roda a roleta. Me deixa muito rico. É o 10. Ah, troca. Façam suas apostas. Mantenha calma. Aprenda a apreciar a derrota. Caramba! Só que tá uma neblina. Não toca aí, não. Larga! Não encosta aí. Tomou todo esse ácido, é? É isso aí. Música! Deus queira que tenha sobrado torazina. Você vai estar encrencado comigo, viu? Música, cara. Põe essa fita pra tocar. Qual fita? Jefferson Airplane, White Rabbit. Eu preciso de um som pra animar. Tá mal, hein? Eu tô me mandando em 2 horas. Vão aparecer aqui e vão te encher de paulada. Aí vem nessa banheira. Tá bom, eu ligo. Tá bom. Oh. Olha só, me faz um favor. Me dá 2 horas. É só o que eu peço. Eu só quero 2 horas de sono. Eu desconfio que vai ser um dia difícil. O tempo que precisar. Eletrocução? Você não ia gostar. Cai fora daqui. Mas que droga! Fantástica! Onde o coelho arranca a cabeça com os dentes. Eu quero que você jogue esse maldito rádio aqui dentro da banheira comigo. Você surtou de vez, né, desgraçado? Vai ser lançado contra essa parede, vai estar morto em 10 segundos e vão querer que eu dê explicações. Ah, sem essa. Não me esqueça, filho, Moby Dick. Sou o Capitão Ahab. Meu Deus. Pode estar melhado, senta aí. Volta pra essa banheira, volta. Eu enfio isso na sua garganta. Não me obrigue a usar isso. Dá um tempinho. É a única solução. Deixa eu ver se eu entendi direito. Você quer que eu jogue isso na banheira no momento do coelho branco? É isso? Porcaria. Eu já tava achando que eu ia ter que sair pra pedir alguma camareira pra fazer isso. Não, cara. Eu faço. Os amigos são pra isso, né? Pronto? Fecha os olhos. Isso, garotão. Coelho branco! Coelho branco! Cala a boca! Tá desperdiçando meu tempo! Cai fora daqui! Cai fora daqui! Legal. Fecha os olhinhos. 10. 9. 111. 82. 10. 10. Olha, eu tô armado. Eu tô armado. Quer que eu use? Você usaria, não é? Por que não? Seu desgraçado! Não faz nem um minuto. Tava pedindo pra eu matar você. E agora inverteu. O que eu devia fazer era chamar a polícia. Olha, você tá bravo, hein? Não vai adiantar nada chamar a polícia. Não tem como. Eu não me atrevo a dormir sabendo que você tá cheio de ácido na cabeça e tá querendo me esfaquear. Quem foi que falou em esfaquear você? Eu só queria gravar um Z na sua testa. Volta pra banheira. Toma uns comprimidos e tente se acalmar. Fuma um baseado. Se pica, faça o que você bem entender. Mas, por favor, me deixa descansar. Só um pouquinho. Por favor, levanta daí! Levanta! Levanta! Eu? Tá. Você precisa trabalhar. Olha só que furada! Seu advogado fracassado! Eu sou doutor em jornalismo! Não deixa eu atrapalhar você. Tá? Não deixa eu atrapalhar você! Você não lava essa cueca! Desce e lava essa cueca! Você já está grandinho! Vai! Tá. O ácido começou a fazer efeito. A próxima fase será um daqueles pesadelos introspectivos intensos, infernais. Um pouco de paz. Aproximadamente 4 horas de desespero catatônico. Drogas. Ignore o pesadelo no banheiro. Ele é apenas mais um refugiado da geração do amor. Meu advogado nunca concordou com a opinião, geralmente defendida por ex-viciados, de que é possível ficar muito mais doidão sem drogas do que com elas. Aliás, nem eu concordei. A grande onda de ácido em São Francisco. Eu me lembro de uma noite em que eu estava no local chamado Matrix. Lá estava eu. Minha nossa, ali estou eu. O que é isso? É, eu fui uma vítima da explosão das drogas. Um típico vadio perdido consumindo o que aparecesse pela frente. Alguém vai querer um LSD? Eu tenho de todos os tipos. Eu só preciso de um lugar pra fazer a transação. Eu decidi consumir só metade do ácido. Mas aí derramei o resto na manga da minha camisa vermelha flanelada. Quem é que tá pegando? Essa parada branca na minha manga é... LSD. A vida dele estaria arruinada dali pra frente. Sempre acharia que atrás de alguma porta de todos os seus bares favoritos, homens de camisas vermelhas flaneladas estariam curtindo algum barato que ele jamais experimentaria. Estranhas recordações dessa noite alucinada em Las Vegas. Passaram-se 5 anos? 6? Parece uma vida inteira. É o tipo de onda que nunca mais se repete. São Francisco em meados da década de 60. Foi uma época e um lugar muito especial para se fazer parte. Mas não há explicação. Não há combinação de palavras, nem música, nem recordações que possam alcançar a sensação de saber que você esteve lá, vivo, naquela esquina do tempo e do mundo. Fosse lá o que fosse. Havia loucura para todos os lados, em qualquer hora. Era possível acender um baseado em qualquer lugar. Havia uma fantástica noção universal de que tudo o que fazíamos era certo, de sempre estarmos ganhando. E isso, eu acho, foi a alavanca. Aquela noção de vitória inevitável sobre as forças do velho e do mal. Não num sentido mesquinho ou militar, não precisávamos disso. Nossa energia simplesmente prevalecia. Possuíamos todo o impulso. Estávamos na crista de uma onda alta e belíssima. Então agora, menos de 5 anos mais tarde, você pode subir numa colina de Las Vegas, olhar o oeste, e olhando atentamente, quase se pode ver a marca da água lá no alto. Aquele lugar onde a onda finalmente quebrou e rolou de volta. Serviço de quarto. Bom dia, senhor. O que você quer? É só serviço de quarto. O que você quer aqui? Se manda! Isso aí não é meu. Tá no quarto errado. Se manda! Não, fora daqui. Toma, massa. Ela não é minha, não. Se manda! Senhor, eu trouxe a que? Conta. Hã? Será que tá. Pode assinar? Tudo bem. Tá, senhor. Não se mexe. Parado. Não diga nada a ninguém. A decisão de fugir veio de estalo. Ou talvez não. Talvez eu tivesse planejado tudo subconscientemente, esperando o momento certo. A conta foi um favor, eu acho. Porque eu não tinha dinheiro para pagar. As contas do nosso serviço de quarto custavam $36 a hora. E se avolumaram por 48 horas consecutivas. Incrível. Como isso pôde acontecer? No instante em que eu fiz essa pergunta, não havia ninguém por perto para responder. Aquele meu advogado safado, o Dr. Gonzo, tinha dado fora. Ele deve ter pressentido um encrenca. Você? O pânico. Ele me deu um frio na espinha, como as primeiras vibrações da onda de ácido. Eu comecei a acordar para todas essas horríveis realidades. Aqui estava eu, sozinho em Las Vegas, completamente chapado, sem dinheiro, sem matéria para a revista. E ainda por cima, eu tinha uma conta de hotel caríssima para encarar. Eu não sabia sequer quem tinha vencido a corrida. Talvez não haja vencedor. Como Horácio Alger lidaria com essa situação? Mantenha calma. Mantenha calma. Eu sou um cidadão relativamente respeitável. Um delinquente múltiplo, talvez, mas certamente não perigoso. Felizmente, eu tinha levado para o carro sabonete, toranja e outras bagagens algumas horas antes. Agora, era só sair de fininho. Peraí. Stop. Tio Duque! Droga! Estávamos à sua procura. O jogo tinha acabado. Me pegaram. Escreveram bons livros na prisão. Senhor? O quê? Esse telegrama é para o senhor. Na verdade, não é para o senhor. É para alguém chamado Thompson, mas aqui diz aos cuidados de Raul Duque. Sabe o que é? Sei, muito bem. Obrigado. Eu verifiquei o registro desse tal Thompson. Ele não consta, mas imaginei que fizesse parte da sua equipe. Ele faz parte. Eu entrego a ele. E o que nós estranhamos foi a assinatura do Dr. Gonzo no telegrama de Los Angeles, já que sabíamos que ele estava hospedado neste hotel. Certo. Fez a coisa certa. Jamais tente entender a mensagem da imprensa. Quase sempre usamos códigos, principalmente o Dr. Gonzo. Tchau. Me diga... quando o doutor vai acordar? Acordar como assim? É que... o meu gerente, o Sr. Rin, gostaria de conhecê-lo. Nada extraordinário, é... O Sr. Rin gosta de conhecer os nossos hóspedes importantes e... estabelecer um contato pessoal, só um papo e um aperto de mão. Sabe como é? Mas se eu fosse você, não incomodaria o doutor. Deixaria para depois do café da manhã. Ele pode ser um homem muito rude. Oh, meu Deus do céu. Você sabe me dizer se ele estaria disponível ainda essa manhã? Escuta. O telegrama está codificado. Thompson é o remetente. Não ele. Entendeu? Agora eu tenho que ir. Eu tenho que chegar à corrida. Mas não precisa se apressar. A corrida acabou. Não, pra mim. Espera aí. Ei, vamos almoçar. Com certeza, corta onda. Bem-vindo à fabulosa Las Vegas, Nevada. Caramba, péssimas ondas de paranoia. Los Angeles, 600 quilômetros. Fúria, medo e delírio. Vibrações intoleráveis nesse lugar. Se manda. A polícia está apertando o cerco. Eu podia sentir o cheiro daqueles animais. Um último favor, Deus. Você pode fugir, mas não pode se esconder. Me dê apenas mais 5 horas ligado antes de chegar ao meu fim. Só deixa eu me livrar dessa porcaria de carro e dessa porcaria de deserto. Nossa, seu perverso. Isso é obra sua. É melhor tomar conta de mim, Deus. Ou sua consciência vai pesar. Oi! Encosta! Bom dia, como vai? Tudo bem, amigo? Eu vou bem. Pouca gente conhece a psicologia para lidar com o policial rodoviário. O normal é o cara entrar em pânico e encostar na mesma hora. Isso é errado. Isso provoca desdém no coração do policial. Passa o desgraçado perseguir você. Velocidade máxima, 70 km por hora. Ele irá atrás de você, mas ele não saberá o que pensar quando vir sua seta dizendo que você vai virar à direita. Isso é para ele saber que você vai parar em algum lugar apropriado para uma conversa. Ele vai levar um tempinho para se tocar que está prestes a dar um cavalo de pau em alta velocidade. Mas você vai estar preparado, com um acelerador e o freio de mão postos. Caminho impróprio. Como vai? O que é que você pensa que está fazendo? Eu quero saber. Mostre a carteira. Ah, sim, claro. Aqui, seu guarda. Ó. Oh, meu Deus. Sou eu. Eu posso ficar com isso? Eu sabia que estava ferrado. Estou vendo que tem 2 caixas de cerveja, 1 pilha de camisetas, 1 cesta de toranges, toalhas e lâmpadas. Tem noção do que fez dirigindo daquele jeito? Eu sei, eu sou culpado. Eu sei disso. Eu sabia que era crime e fiz mesmo assim. Eu sou um delinquente, é só olhar para mim. É estranha a sua atitude. Talvez. Sabe o que eu acho? Que você está precisando tirar um cochilo. Tem uma parada ali na frente. Eu quero que vá até lá, encoste e tire 1 hora de sono. Isso não vai me ajudar. Eu estou acordado 3 ou 4 noites, talvez. Eu nem me lembro. Vou dormir agora. Vou dormir por 1 dia. Por que carrega 2 caixas de sabonete, filho? Eu quero me manter limpo. Não. É o seguinte, eu vou anotar no meu caderninho que ao 12h eu parei você por dirigir em alta velocidade. Aconselhei que prosseguisse até a próxima parada. Pare! Aconselhei que prosseguisse até a próxima parada. Seu destino foi determinado, certo? E tirasse um longo cochilo. Será que eu fui claro? Bom, bem que fica longe, é que eu estou querendo, não sei, parar para almoçar. É fora da minha jurisdição. O limite da cidade fica a 3 quilômetros da parada. Consegue chegar lá? Vou tentar. Faz tempo que quero ir a Baker. É, falou muito. Boa cozinha. Acho que um cara com a sua personalidade devia experimentar caranguejo. É bom pra saúde. Caranguejo? Legal. Valeu. Obrigado pela dica. Olhe nos meus olhos. Tá tudo bem? Será que pode me dar um beijinho antes de ir? Eu fico muito só aqui. Oh, mama, can this really be the end? Eu me senti estuprado. O cara usou e abusou de mim. Agora eu seria motivo de piada na cidade inteira. Ele espera que eu vá correndo para Los Angeles. Ah, claro, seu guarda. Eu vou fazer bom uso dessa parada. Eu não posso expressar o quanto eu estou grato por ter quebrado meu galho. Se liga, cara. Se eu for direto para Los Angeles, ele vai me pegar. Acerta. Não era hora para confronto. Ali era o Vale da Morte. Essa não. Ah, meu Jesus, é ele. Oh, meu Deus. Pega! Pega, desgraçado, pega! Ah, meu Deus, eu tenho que dar um fora daqui. Eles me pegaram, caramba. Estou preso numa encruzilhada no deserto chamado Baker. Eu não tenho muito tempo. Os caras estão chegando perto. Eles vão me caçar feito um animal. Quem? Parece um paranoico falando. Eu preciso de um advogado imediatamente. O que você está fazendo em Baker? Não recebeu meu telegrama? Que telegrama, seu cretino inútil? Vou arrancar tua cabeça por isso. Seu desmiolado, era pra você estar em Vegas. Eu reservei uma suíte no Flamingo. Era pra estar fazendo a cobertura da Conferência Nacional dos Promotores. Fiz todas as reservas, está tudo arranjado. Me diz uma coisa. O que você está fazendo aí no meio do deserto? Nada. Deixa pra lá, é uma piada. Na verdade, eu tô aqui na piscina do Flamengo nesse momento. Eu tô falando de um telefone portátil trazido por um anão do cassino. É, eu tô com crédito e nem chegue perto daqui, malandrão. Os estrangeiros não são bem-vindos. Bem, é assim que o mundo funciona. Toda a energia flui conforme os caprichos do grande imã. Eu fui um idiota em tentar desafiá-lo. Eu estava de volta a Los Angeles. Não tinha escolha. Não aposte com maconha. Em Nevada, posse 20 anos. Tráfico perpétuo. Eu precisava me livrar do carro. Muita gente podia reconhecê-lo, principalmente a polícia de Las Vegas. Felizmente, meu cartão de crédito continuava tecnicamente válido. Aquilo sim era um carro de respeito. 10 mil em apetrechos e efeitos especiais caríssimos. O vidro de trás saltava biturrã em tanque de dinamite. O painel era cheio de luzes esotéricas e botões e medidores que eu nem imagino que sejam. Boas-vindas à Conferência de Promotores sobre Drogas Perigosas. Se os homens da lei estavam se reunindo em Las Vegas, eu achei que a cultura da droga também deveria ter um representante. Além disso, me agradava a ideia de dar um calote num hotel de Las Vegas e em seguida passar para o outro lado da cidade e me hospedar em outro. Eu e mil autoridades policiais de toda a América. Por que não? É só agir confiante no meio deles. Bem-vindo ao Hotel Flamengo, senhor. Senhor? Ah, oi. Legal. Let me stay in your arms. I'm addicted to your charm. You're getting to be a habit with me. I used to think your love was something that I could take or leave alone. A minha chegada não aconteceu numa boa hora. But now I couldn't do without my supply. I need you. For my own, oh, I can't break the rules. I must tell you every day. Por que os usuários de droga não foram avisados? Foi o que usamos quando capturamos aqueles viciados no estado de Kansas. E essa belezinha, olha só, você nem imagina. Eu sou chefe de polícia em Michigan. Escuta, amigo, eu já expliquei. Eu tenho esse cartão postal que diz que eu tenho uma reserva aqui neste hotel. Eu lamento muito, senhor, mas estão na lista de última hora e por isso sua reserva foi transferida para o... Para o Hotel Moonlight, que fica logo ali na Avenida Paradise. Nós já pagamos por esse bendito quarto. Na verdade, as acomodações são excelentes. E ele fica a 16 quadras daqui. Tem piscina, sauna... Escuta aqui, seu boiola do deserto. Eu quero falar com o gerente agora. Agora, porque eu estou cansado de ouvir essa conversa. Isso não vai resolver. As pessoas vêm aqui para se divertir. Eu não lamento. Para com isso. Solta! Eu posso chamar o táxi. Que sim. E pra você, eu chamo o outro... É claro que eu podia ouvir com exatidão o que o recepcionista dizia. Escuta aqui você, seu esquentadinho! Eu já aturei na minha vida muito desaforo de uma infinidade de autoridades temperamentais, miseráveis e ranhetas. E agora? Chegou a minha vez. Então vá pro inferno, policial. Aqui mando eu. Escuta, eu lamento interromper, mas poderia adiantar do meu lado para eu subir? Meu nome é Duke. Raul Duke. Meu advogado fez a reserva. Duke Raul. Certamente, senhor. Minha bagagem, ela tá ali naquele Cadillac branco conversível lá fora. Está alguém bem. Pode levar no meu quarto para mim? Olha só, eu requeri uma garrafa de bourbon, duas de rum... Um balde de gelo e uma dúzia de limões. O que acha? Para com isso! Eu acho ótimo. Calada! Tá. Não se preocupe com calada. Nada. Não hesite em me chamar. Eu vou esganar esse pavão emplumado. Sven. Valeu, Sven. Não acredito. Saúde e obrigado por tudo. Esse homem vai ter um negócio aqui. Eu sei. Mas você vai ficar bem. Você está indo bem. Tá bom? Até mais. Não toquem nisso. Valeu. Boa noite. Tchau, Zé. Olha o que você fez! Olha o que você fez! Não vamos ficar nesse hotel, nem que você peça de joelho! Moments when two hearts are kissed. Memories we can share. Não, desse lado. Opa! Ai! Ai, ai, ai! Que isso? Para! Sai! Para! Ela vai arrancar a minha perna! Seu degenerado! Por favor! É inevitável. Solta a minha perna! Essa é a Lucy. A Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy, Alminha. Lembra o que aconteceu no aeroporto, tá? Fica longe de mim, hein? Verme. E que isso não se repita. Ele é meu cliente, Lucy. É o senhor Duke, o famoso jornalista. Ele está pagando essa suíte, Lucy. Ele está do nosso lado. Ele adora artistas. E Lucy pinta retratos da Barbara Streisand. Não é? É. Desenhei esse olhando a TV. Sério? Ela veio lá de... É o mesmo nome do lugar? Montana. Montana. Ela só veio para entregar os retratos da Bárbara. Nós vamos ao Americana hoje à noite para conhecer os bastidores dela. Eu precisava desesperadamente de paz. É? Descanso. Um santuário. Eu não contava com essa. Encontrar meu advogado chapado de ácido envolvido numa paquera sobrenatural. Bem, eles já devem ter trazido o carro a essa altura. Então, o que acha de Tupu e eu pegarmos o Bafa Gupu Leopô no carro? Com certeza. É, vamos pegar as coisas. A gente já volta, Lucy. Dá um beijinho. Dá um não. Beijinho. Um beijinho. Não. Por que não? Não. Ah. Não. Tá bom. Não atendo o telefone. Vai com Deus. E aí? Quais são seus planos? Planos? Para essa menina aí no quarto. Ah, Lucy. Eu a conheci no avião. É, ela é uma fanática religiosa. Eu dei uma bolinha para ela, eu nem me dei conta. Ela nunca tinha experimentado nem bebida. Pode ser que funcione. A gente chapa ela e depois vai faturar uma grana na convenção. É, ela é perfeita para o trabalho. Os policiais vão pagar 50 cada um para fazer sexo grupal com ela. A gente monta ela num privê daqueles motéis, pendura umas fotos de Jesus na parede e solta os safados em cima dela. Ela é forte. Ela aguenta. Olha, eu sabia que você era doente, mas eu jamais esperava que fosse ouvir você dizer esse tipo de barbaridade, ô seu depravado. É uma questão financeira. Essa garota é uma dádiva. Pode nos render uns 1.000 por dia. Que coisa horrível. Para de falar isso. É. Ela aguenta uns 4 de cada vez. O que você está falando? A gente entope ela de ácido. Dá para faturar uns 2.000 por dia. Talvez 3. Espera aí. E se eu te encher de porrada? Será que você toma jeito? Você toma jeito, ou seu depravado nojento? Escuta aqui. Em poucas horas, ela vai estar lúcida o bastante para ter um ataque ao ser acometida pela vaga lembrança de ter sido seduzida por algum samoano cruel, que lhe deu álcool e LSD e a arrastou para um quarto em Las Vegas e depois penetrou selvagemente cada orifício do seu corpinho com seu membro latejante e não circuncidado. Que coisa horrível, cara. É, na verdade isso dói. Que Deus a ajude. Escuta, você vai direto para a câmara de gás por isso. E mesmo que você consiga se safar, vão mandar você de volta para a Nevada por rapto e sodomia. Não, ela tem que ir embora. Droga. Não vale a pena tentar ajudar alguém hoje em dia. Anda. Vamos trabalhar. É, hotel americana? Quero fazer uma reserva para minha sobrinha. Ela... Eu quero que ela seja muito bem tratada. Ela é uma artista. Será que é? Ela pode ficar meio alterada. Anda, vem. Ela está fazendo tese de mestrado sobre... Barbra Streisand. Hora de conhecer a Barbra. O sobrenome? Eu prefiro não dizer. Meu irmão é da política. Você entende? Eu me senti um nazista. Mas tinha que ser feito. É isso aí. Obrigado. Tchau. Capela Matrimonial Graceland. Emissão de licença. Lucy era um pedregulho fatal amarrado em nossos pescoços. Não havia outra escolha, a não ser cortar a corda e torcer que ela perdesse a memória. Aqui, mais 10 pratos. Leva ela até lá em segurança. Tá resolvido. Toca esse carro devagar, sem chamar a atenção. Vamos para um restaurante de frutos do mar para comer um salmão vermelho. Tô doido para comer um salmão vermelho. Assim, vamos nos atrasar. Temos que ir. A maldita mescalina. Não dá para fazer um pouquinho menos pura? Sejam bem-vindos à terceira Convenção Nacional da Promotoria sobre Narcóticos e Drogas Perigosas. E agora, sem mais delongas, o homem que definirá esse câncer que consome o coração da América, Dr. Hélio Ron Blomquist. Vi os cretinos no filme Sem Destino e achei que não existissem. Não desse jeito, não as centenas. É, Eles são gente boa, só preciso conhecê-los. Conhecê-los? Essa gente já está no meu sangue. Não diga essa palavra por aqui. Pode excitá-los. Tem razão. A maneira mais eficiente para fazer isso é cada um de nós se esforçar para tentar imaginar o que se passa no interior da mente possuída de um viciado. Por exemplo, um drogado se refere ao toco de baseado como barata, porque ele faz lembrar uma barata. O que esse maluco está falando? Só tem muito ácido na ideia para achar que um baseado parece uma barata. Os senhores vão perceber que eu apresentei quatro status perfeitamente distintos na sociedade cannabis ou maconha. São eles: o da onda, o descolado, o maneiro e quadrado. Ah, fala sério, esse cara é muito doido. Presta atenção no que está fazendo, hein? Isso é um pesadelo. Se ele compreende o que está rolando, acreditem, ele pode subir um nível e se tornar maneiro. Depois, se ele conseguir se convencer a provar o que está rolando, aí ele se torna descolado. Descolado. E assim, depois disso, ele pode evoluir para o status da onda. Ele se torna um daqueles caras da onda. Dr. Banquist. Sim. O senhor acha que o estranho comportamento da antropóloga Margaret Mead poderia ser explicado pelo consumo de maconha? Boa pergunta. É. Não sei se eu posso responder isso, mas uma coisa eu posso afirmar. Se Margaret Mead, naquela idade, fumou um baseado, ela ficou chapadona. Mais um dos seus desvios de comportamento. Quanta baboseira. Eu vou ficar lá no cassino. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, obrigado. Obrigado por me receber. Então, por favor. Luzes. A sinistra ameaça dos narcóticos. Reconheça um drogado. Sua vida pode depender disso. Você não conseguirá ver os olhos dele por causa dos óculos escuros, mas as juntas dos dedos estarão brancas devido à tensão interior. E as calças com crostas de sêmen, resultado da constante masturbação quando não encontra uma vítima para estupro. Ele irá cambalear e gaguejar quando questionado. Ele não respeitará seu distintivo. O viciado não tem medo de nada. Ele atacará sem motivo algum, com qualquer arma que estiver ao seu alcance, inclusive a sua. Tome cuidado. Qualquer policial que detiver um suposto viciado em maconha deve usar toda a força necessária imediatamente. Um ponto de cintura nele no momento certo pode poupar 10 em você. Banheiro. Alô? Olá, Sr. Duke. Como vai? Tenho um recado para o senhor. Ligar para Lucy, no Hotel Americana, quarto 1600. Oh, droga. Alô? A Lucy ligou. O quê? Lucy ligou. O quê? A Lucy ligou. No banco dos réus, me deram um LSD e me levaram pro hotel. Eu não sei o que fizeram comigo, mas eu lembro que foi horrível. Eles lhe deram o quê? LSD. Castração! Castração dupla, seus animais! Cadê minha 357, cara? Não sei. Não pode me deixar sozinho nesse atoleiro. Desgraçado, o que você fez com a minha 357? Esse quarto tá no meu nome. Que peninha. Tá legal, então. Você tem razão. Ela é problema meu. Eu ligo pra ela e tiro ela do nosso caminho. Isso já foi muito longe. É, eu vou levar isso em consideração, tá? Sim. Relaxa. Relaxa. Deixa que eu cuido disso. Cadê meu sapato? Hotel Americana, quarto. Cadê meu sapato? 600, por favor. Como seu advogado, eu o aconselho a ingerir o conteúdo da garrafinha marrom no meu estojo de barbear. Não precisa de muito. É só uma provinha. Ah, tá bom. Olha, eu achei. Que troço é esse? Perto disso aí, a mescalina pura parece cerveja de gengibre. Cerveja de gengibre? Adrenocromo. Adrenocromo? Alô? Oi, Lucy. Graças a Deus. É, sou eu. O quê? Claro que não. Eu dei uma lição naquele safado que ele nunca mais vai esquecer. Quê? Não, não. Ele está morto. Ele não vai incomodar mais ninguém por um bom tempo. É, eu larguei ele lá. Eu dei uma surra nele e arranquei todos os dentes dele. Eu pensei, meu Deus, que horror fazer uma coisa dessas com um sujeito cheio de ácido na cabeça. Nós temos um problema. O safado deixou um cheque sem fundo lá embaixo e deu você como referência. Vão atrás de vocês dois. É, eu sei, Lucy, mas não se julga um livro pela capa. Certas pessoas são podres por natureza. Por isso você nem pense em ligar para esse hotel de novo, tá? Vão rastrear sua ligação e colocar você atrás das grades. Não, eu tô mudando pro Tropicana agora mesmo. Eu acho que eu vou tentar usar um outro nome, mas eu te falo qual vai ser, tá? E... Eu tenho que desligar. Podem ter grampeado o telefone, querida. É, eu sei, é horrível, mas agora acabou. Ah, meu Deus. Tem alguém batendo na porta. Tem alguém batendo na porta. Ei! Ei! Ai, não! Não, eu sou inocente! Foi o Duque! Foi o Duque! Foi ele! Foi ele! Ai, não põe esse negócio em mim, pelo amor de Deus! Não! Não! Tá resolvido. É a última vez que ouvimos falar da Lucy. Ela deve estar se enfiando no incinerador a essa altura. Sabe do que a gente precisa? Um pouco de óleo. Eu lembro que eu caí na cama. A performance dele me chocou. Por um instante, eu achei que ele tivesse pirado. E que realmente acreditasse que estava sendo atacado por inimigos invisíveis. Mas o quarto voltou à tranquilidade. Onde arrumou isso? Isso não vem ao caso, é puríssimo. Com que cliente escabroso foi se meter dessa vez? Adepto do satanismo. Eu ouvi dizer que só existe uma fonte dessa... parada é a glândula de adrenalina de um ser humano vivo. Eu sei. Mas o cara não tinha grana para me pagar. Então ele me ofereceu sangue humano. Disse que me daria um barato diferente de tudo que eu já vi na vida. Pensei que fosse gozação. Então eu disse que aceitaria umas gramas de adrenocromo puro. Ou quem sabe uma glândula de adrenalina fresquinha para mastigar. Eu já senti a substância fazendo efeito em mim. A primeira onda parecia uma combinação de mescalina e metedrina. Eu devia nadar um pouco, eu pensei. Sim, senhor. Eles enquadraram o cara por molestar criancinhas. Ele jurou que não fez nada. Por que eu ia transar com crianças? Elas são tão pequenininhas. que é que eu poderia dizer? Até mesmo um lobisomem tem direito a um advogado, né? Eu não me atrevi a negar o caso. Ele poderia pegar um abridor de carta e arrancar a minha glândula pineal. É. Loucura. Por que não? Devíamos descolar uma parada dessas, consumir uma boa dose e ver no que dá. Que parada? Extrato pineal. É, uma boa ideia. Uma fungada desse lance transforma você numa verdadeira aberração. Ai, que peitinho lindo! Sua cabeça vai inchar feito uma melancia. Você deve ganhar uns 45 quilos em 2 horas. Certo! Vai criar garras, derrubas sangrando. É. E depois você vai notar umas 6 tetas enormes e cabeludas crescendo lá nas suas costas. Fantástico! Aí você fica cego. Seu corpo vira cera. Vou ter que colocar você num carrinho de mão. E quando você gritar por socorro, vai estar parecendo um guaxinim. Aí, cara, eu experimentaria praticamente tudo, mas eu jamais tocaria numa glândula pineal. Termina essa porcaria de história! O que aconteceu? E as glândulas? Caramba, essa parada pegou feio em você, hein? Olha só o seu rosto, parece que você vai explodir. Você podia me jogar na piscina. Olha aí, se eu fizer isso agora, você vai afundar feito uma pedra. Você tomou demais, cara. Demais, demais da conta. Não tente resistir. Pode te dar uma bolha no cérebro, derrame, aneurisma. Você vai murchar e morrer. E continuam matando pessoas inocentes. Permitir que sejam sufocadas as últimas esperanças de paz e liberdade para milhões de pessoas. Então, esta noite, para vocês, a grande maioria silenciosa. Sacrifício, sacrifício, sacrifício, sacrifício, sacrifício, sacrifício, sacrifício, sacrifício, sacrifício, sacrifício. Qual é o psicótico que tocaria uma música dessas logo agora? Logo nesse momento? Quando eu voltei a mim, o ambiente naquela suíte era tão pútrido, tão repugnante. Por quanto tempo eu estive deitado ali? Todos aqueles sinais de violência. O que tinha acontecido? No local havia evidência de consumo excessivo de quase todo tipo de droga conhecida pelo homem civilizado desde 1544 d.C. Que tipo de viciado precisaria de todas essas cascas de coco e de melão? A presença de drogados explicaria todas as batatas fritas não consumidas? As poças de ketchup esmaltadas sobre a cômoda? Talvez. Mas então por que tanto álcool? E essas fotos pornográficas vulgares, lambuzadas de mostarda que secou e virou uma crosta amarela, não era o rastro de um drogado normal temente a Deus. Era selvagem demais. Agressivo demais. Coloque as mãos onde eu possa ver. O quê? Ele vive? Ah, meu Deus. Coloque as mãos onde eu possa ver. Coloque as mãos onde eu possa... Lembranças ruins e flashbacks deprimentes. Componha-se. Firme. Quantas noites e manhãs bizarras dessa porcaria já se passaram? Hum. Alguma coisa hedionda tinha acontecido, eu tinha certeza. Quem é aquele? Hã? Ih, sou eu. Dalai Lama não tá aqui, não. Não, por favor, o que foi? O que é? Calma! Isso! Você está presa? Ela deve ter usado a chave mestra. Eu estava engraxando meu sapato no armário quando notei ela entrando de fininho, então a surpreendi. Por que fez isso? Quem está te pagando? Ninguém! Eu sou a camareira! Mentira! Você faz parte disso tanto quanto ele! O círculo do então presente! Você sabe o que está rolando nesse hotel? Por que acha que estamos aqui? Eu sei que vocês são da polícia, mas eu achei que tivessem vindo para a convenção, eu juro. Eu só queria arrumar o quarto. Eu não sei nada sobre entorpecentes. Ah, o que, que há, garota? Não venha me dizer que você nunca ouviu falar de Grant Gorman. Ai, eu juro, por Deus, eu nunca ouvi falar nisso. Pode ser verdade. Talvez ela não faça parte. Não faço parte, eu juro. Eu juro. Nesse caso, talvez ela ajude. Claro, ajudo no que quiserem. Eu odeio entorpecente. Nós também. A gente devia colocá-la na folha de pagamento. Quem sabe ela não descola uma informação pra gente. Acha que consegue? O quê? Um telefonema todo dia. Não se preocupe se não fizer sentido. Isso é problema nosso. Vocês me pagariam por isso? Pode ter certeza. Mas se você falar com qualquer pessoa sobre isso... Não. Você vai direto para a cadeia pelo resto da sua vida. Qual é o seu nome? Alice. Prove! Ok. É só ligar então, pro setor de roupa de cama e chamar bem, a Alice. Alice. Você será contactada pelo inspetor Rock. Tá. Arthur Rock. Arthur Rock, sim. Ele vai se passar por político. Não terá dificuldade em reconhecê-lo. Isso mesmo. O inspetor Rock vai lhe pagar em dinheiro. $1,000 dia 9 de cada mês. Por esse dinheiro eu faria qualquer coisa. Você e muita gente. Tá legal. Vem. Tá. A senha é uma mão lava a outra. Tá legal. Quando você ouvir isso, deve dizer nada temo. Diga. Repita. Nada temo. Outra vez. Nada temo. Excelente. Agora some daqui. Nada temo. Escuta, foi um prazer conhecê-la. Não se preocupe com a arrumação do quarto. É só deixar uma pilha de toalhas e sabonetes do lado de fora da porta à meia-noite. Assim a gente evita esse tipo de incidente, não é? Tá bom, como o senhor quiser. Ainda existe gente decente. Outra vez! Nada temo! Excelente. Linguagem sem sentido. Memórias estilhaçadas que se revelam na bruma do tempo. Ao simples apertar do play. Esse é o sonho americano. Cara, estamos no centro nervoso nesse momento. Nem me faça falta. Quando era criança, o sonho dele era fugir para entrar pro circo. E agora o filho da mãe é dono do circo. Pois é. Verdadeira licença para roubar. Pode crer. Sonho americano se realiza. Rich Walter em essência. É. Sejam bem-vindos ao paraíso. Escuta. Vamos ao assunto que interessa. Quanto pelo macaco? Quanto você tem? Quanto você quer pelo macaco? Espera aí, eu já volto. Loucura. Aquilo não fazia o menor sentido. Eu precisava desesperadamente dos fatos. Meu Deus, tem um velhinho passando! Sai da frente! O que tá vendo aqui? Cadê o macaco? Hein? Cadê o macaco? Vai ter que esquecer! Ele atacou um velho e arrancou a cabeça de uma tenda e dentadas! A polícia o levou algemado! Quanto é a fiança? Eu quero aquele macaco. Não tanto, zoológicos! Façam eles pararem! Vocês pobres não entendem. Esse carro é propriedade do Banco Mundial. O dinheiro vai pra Itália. Não se monta um circo sem uma tenda! A capota tá toda amassada! E outro? O motor emperrou? Somos todos cavaleiros da tempestade! Cadê você, cara de macaco? Não pode fazer isso! Vocês votaram em Hubert Humphrey e mataram Jesus! Havia todas as razões para acreditar que estávamos em encrenca, que abusamos demais da sorte. Ai, caramba. Tá bom. Tá bom. A possibilidade de colapso físico e mental agora é muito concreta. Nenhuma afinidade com o demônio. Tenho certeza. É, quem compra o bilhete... é pra embarcar. E aí? Vocês querem comprar um pouco de heroína? Vai logo, vai. Siga em frente. Miseráveis! Tô vendendo uma heroína da porra! Parada quente, é isso mesmo! Eu voltei do Vietnã! Tá bom. Vamos ver. A mentalidade em Las Vegas é tão rudemente primitiva que um crime atroz costuma passar despercebido. O norte de Las Vegas é para onde vão os que já estão com o filme queimado. E quando não se é bem-vindo nem nas espeluncas do centro da cidade. O Café North Star parecia um porto seguro, a salvo das nossas tempestades. Sem amolações, sem conversa. Apenas um local para descansar e se refazer. Eu nem estava com fome. Não havia nada na atmosfera daquele lugar para me deixar de sobreaviso. 2 copos de água gelada com gelo. 2 copos de água gelada com gelo. Dois. Ela parecia uma caricatura surrada de Jane Russell. Sem dúvida, ela era a chefe ali. Foi uma atitude assim como quem não quer nada. Mas eu percebi que nossa paz estava prestes a ser quebrada. E foi? Que isso? Guardanapo. Não me venha com essa. Eu sei o que significa ser um gordo safado sem vergonha. Esse é o nome de um cavalo que eu tinha, moça. Qual é o seu problema, hein? Vamos lá pra trás, belezura. O ponto de interrogação estava destacado. Escuta aqui, seu filho da mãe. Eu tenho que aguentar muita coisa nesse lugar, mas eu não sou obrigada a aturar gringo, sacana! Qualquer idiota sabe fazer isso. Anda, paga a conta e cai fora daqui. Quer que eu chame a polícia? Eu vou ligar... Que droga. Quer que eu chame a polícia? Quanto é a torta de merengue de limão? Seus olhos estavam turvos de medo, mas seu cérebro funcionava num modo automático de sobrevivência. 35 centavos. Quanto é a torta de merengue de limão? 35 centavos. Ô, lugarzinho. Não, querida. Querida, não. A torta inteira. A torta inteira. Quanto? Quanto? 3? Três? 4? Cinco? Fica sendo cinco, então. Vou esperar no carro. A visão da faca tinha despertado lembranças ruins. Pelo olhar vitrificado, era como se a garganta estivesse cortada. Ela ainda estava paralisada quando partimos. Agora era o fim. Tínhamos infringido todas as leis de Las Vegas. Importunamos todo mundo na região. Maltratamos os turistas, aterrorizamos os empregados. A única chance agora era a hipótese de cometermos um excesso tão absurdo a ponto das autoridades não acreditarem. 15 minutos para levar o meu advogado até o aeroporto. Conseguiríamos? Essa não! Essa agora! Droga, essa agora! Droga, droga, droga, droga, droga! Para! Para! Miserável! Vira à direita! Vira à direita aí! Dirija com cuidado. Volte em breve. Droga! Estamos perdidos! O que, que a gente está fazendo nessa estrada deserta, hein? O aeroporto é ali! Caramba! O aeroporto é lá! Nunca perdi um avião na vida. Simone! Ei, ei, ei! Escuta! Não ature desaforos. E se tiver problemas, lembre-se. Mande um telegrama para as pessoas certas. Ah, sim. Explicando a minha situação. Um idiota já escreveu um poema sobre isso. Um bom conselho para quem tem titica na cabeça. Lá vai ele. Um dos protótipos de Deus. Um mutante de alta complexidade, jamais considerado para produção em massa. Bizarro demais para viver e raro demais para morrer. rested on the edge of your feather, expecting to fly. While I laugh. Estamos todos conectados em uma viagem da sobrevivência. Acabou-se o barato que alimentou os anos 60. Esse foi o grande lapso na viagem de Tim Leary. Ele fez estardalhaço por toda a América vendendo a expansão da consciência, sem levar em conta os terríveis resultados que sobreviveriam para todos aqueles que o levassem a sério. Todos aqueles patéticos devoradores de ácido que achavam que podiam comprar paz e compreensão por $3 a cápsula. Mas a perda e o fracasso deles também são nossos. O que se foi junto com Leary foi a ilusão de todo um estilo de vida que lhe ajudou a criar. Uma geração de mutilados para sempre desejosos, frustrados, que jamais compreenderam a velha falácia mística da cultura do ácido. Desesperadamente supor que alguém, ou pelo menos alguma força, esteja zelando pela luz no fim do túnel. Dirija com cuidado. Volte em breve. Existia apenas uma estrada de volta para Los Angeles, a Interestadual 15. Uma via expressa que passa por Baker, Barstow e Purdue. Depois a autoestrada de Hollywood, rumo ao frenético esquecimento. Segurança! Obscuridade. Apenas mais um anormal. No reino dos anormais. Medo e delírio. População velha. for a man's passion.